1988. Nova 1290. Primeira M. São Luís Maranhão. É mais informação no ar. Nova 1290. Primeira M. 24 horas por dia de jornalismo, esporte e cultura. Política, saúde, segurança, educação, esporte, serviços, direitos dos cidadãos, cultura. Nova 1290. Primeira. Rádio Divina. O homem do campo sabe que pode lutar. Programa Voz do Campo. A partir de agora, a Rádio Primeira apresenta a Voz do Campo. Informações de utilidade pública para melhorar a vida no campo. Tudo sobre agricultura, reportagens especiais, entrevistas, dicas técnicas, música, receitas e criação de animais. No ar, a Voz do Campo. Medalha 5 horas e 2 minutos. Zé, bom dia a você, Zé, que está no Jardim, que está no começo, na colaboração da AM, no Rio de Janeiro, na Rádio Cideira. Esse é o meu filho, que vai trazer as primeiras informações, notícias para o homem do campo, que está espalhado aqui pelo centro do Maranhão e além fronteira. Estamos também aqui já pelo WhatsApp, pelo 99233-1290, ali pela TV Cideira, é o canal alternativo para você poder estar assistindo rádio ao vivo aqui na sua AM, no Rio de Janeiro. Um bom dia para os nossos amigos que estão ficando já aqui na região metropolitana, na cidade de Passeia, também em São Paulo, aqui do Brasil Nacional, pessoal de São José aqui na nossa bonita, obrigado por tudo. Obrigado aos nossos amigos, todas as regiões aí, do Cabo de Sol, do Cabo de Vinho, do Cabo de Vila, da Família, também do São José, aqui na região, lá na região da Cristina, aqui na região da Baixada, do Brasil, na região do Alto de Cunil. E vem pelo carro lá em Santa Luzia do Paruá, também tem Lúcia de Paz, né?